Seu jeito, sua voz, sua boca, meus erros, tudo se encontra. Só sei dizer que você me transborda. Você me transborda. Você me transborda. Ai, ai, ai. Não sei se você notou, mas desde que você chegou, eu não pensei mais nada. Agora eu só peço a Deus pra que dessa vez não seja com a pessoa errada. Agora eu só consigo imaginar o dia que eu vou poder te contar. Que eu vejo muita gente junto e eu acho que você também. Seu jeito, sua voz, sua boca, meu Deus, tudo se encontra. Só sei dizer que você me transborda. Você me transborda. Você me transborda. Ai, ai, ai. Seu jeito, sua voz, sua boca, meu Deus, tudo se encontra. Só sei dizer que você me transborda. Você me transborda. Você me transborda. Ai, ai, ai. Não sei se você notou, mas desde que você chegou, eu não pensei mais nada. Agora eu só peço a Deus pra que dessa vez não seja com a pessoa errada. Agora tudo o que você faz me faz te querer um pouco mais. Então se o destino quiser assim, eu acho que vou querer também. Seu jeito, sua voz, sua boca, meu Deus, tudo se encontra. Só sei dizer que você me transborda. Você me transborda. Você me transborda. Ai, ai, ai. Seu jeito, sua voz, sua boca, meu Deus, tudo se encontra. Só sei dizer que você me transborda. Você me transborda. Você me transborda. Ai, ai, ai. Você me transborda. Gente se enrolar, você me transborda. Vê se não demora. Você me transborda e a gente se enrolar.